tá pronto. Hoje eu planejei de sair, já passou das 11, ainda tô em casa. E ela já tá por aí, com aquela amiga louca fazendo a arruaça. E eu já coloquei a roupa de balada e tirei. Eu já chamei o Uber, cancelei com as 4, 5, 6. Deitado no sofá da sala, do lado a saudade fala. Vai lá, bebê, vai lá. Vou nada. Eu não tô pronto pra dobrar meu sofrimento. Vai que eu encontro meu amor me esquecendo. Saí pra ver ela com outro beijando e bebendo. Nem fudendo, eu não tô pronto pra dobrar meu sofrimento. Vai que eu encontro meu amor me esquecendo. Saí pra ver ela com outro beijando e bebendo. Nem fudendo. Eu tô com você nessa, viu? E eu já coloquei a roupa de balada e tirei. Eu já chamei o Uber, cancelei umas 4, 5, 6. Deitado no sofá da sala, do lado a saudade fala. Vai, vai, Jumazinho, do nada. Aí eu vou nadar. Eu não tô pronto pra dobrar meu sofrimento. Vai que eu encontro meu amor me esquecendo. Saí pra ver ela com outro beijando e bebendo. Nem fudendo, eu não tô pronto pra dobrar meu sofrimento. Vai que eu encontro meu amor me